224, Nerra, decolar pista no zero, autorizado, 170, 612, 1015, no altímetro, boa. Boa noite. Autorizado, Nerra, decolar, 624, boa noite. Sinal 2-2-4, colado azul no 8, controle 119-8, boa viagem. 19-8, muito boa noite, obrigado. Salvador, Santos 3126. Santos 3226, cheque o trem, traço avistado, pistão 0, pouso autorizado, 160 graus, 4 nós. Repouso, Santos 3126. 3126, sim, pouso autorizado, 160, 4 nós. 3126, copiou, dois? Copiou, tá livre o pouso, 3126. Tá intermitente a posição por vez, ok? 1015, entendi que copiou ali do pouso, 160 com 4. Afirmativo, tá 3126, entendeu? Tá livre o pouso. Santos 3126, nas solas 26 à direita, 121 decimal 1. 121 decimal 1? Afirmo, 121 decimal 1. Salvador, boa noite. Boa noite, meu 8, boa noite, meu 8, boa noite. Aliás, decolar autorizado, 160 graus, 4 nós, 1015, não tinha. A gente decola, 1015, boa noite. espera pronto, colono suspenso. Autorizado, ingresso de decolagem título 0, vento 170 graus, 49, 1015. Sim, livre ingresso de decolagem, colono suspenso. Zero, decolado aos 4-4, controle 1-9, decimal 8, boa viagem. 19-8, obrigado. Por... Do Salvador, boa noite, Xanã 6258, 2 milhas para o Xanã. Xanã 6258, boa noite, avistado, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 170 graus, 4 nós. Livre pouso, Xanã 6258. Confirmando embaixo travado? Ainda não, informa quando baixa travado. Sim, entre... Agora sim, Oxa 6258, baixar travada. Gente, vento permanece 170 graus com 3 nós no momento. Gente, 6258. Contorno Salvador, boa noite, está 3891, passou externo, Campo Avista, trem checado. Está 3891, boa noite, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 0 no 5. Aguardando pista livre, está 3891. Xanã 6258, solo 04, libera via Fox, taxiana, me escuta via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para 04, na escuta 6258. Né, 3891, no pouso autorizado, pistão no 0, vento 170 graus, 4 nós. Libre pouso não no 0, até 3891. 3891 no solo 07, libera via Fox, taxina, me escuta via Alfa Juliette, portão 01. Na sua escuta via Alfa Juliette, 01, 3891.